Eu quero homens adultos, mano, em cima da minha cama. Não quero mulher com drama, big butt, não reclama. Não tenho atração em homens, só na bunda e nada mais. Meter de quatro sem ver o piro não é nada demais. Eu quero homens adultos, mano, em cima da minha cama. Não quero mulher com drama, big butt, não reclama. Não tenho atração em homens, só na bunda e nada mais. Meter de quatro sem ver o piro não é nada demais. Sim. É com homens ou mulheres, pra mim tanto faz. Meu interesse é na bagagem que eles carregam atrás. Essa merda aconteceu quando eu tava na internet, vendo várias putaria e do nada Blair Wick Flash. Um artista renomado que é viciado em bundas, fazendo artes absurdas de homens com grandes bundas. Quem é que não se apaixona? Olha o tamanho dessa bomba. Pra achar um desses na rua só no efeito da jomba. Nada mais, meter de quatro sem ver o piro não é nada demais.